Você é pra mim precioso como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim qual campo vejo em flor. Quando estou junto a você me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar. Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem. Não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar, tem você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem. Não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Quando estou junto a você me sinto bem. Minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar. Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem. Não importa neste mundo que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem. Não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei.